solteiro da balada, ê! Bebendo mais, chama menos. Se você pra pegar no meu pé e fica me prendendo. Bebendo mais, chamando menos. Pelos bares da vida curtindo assim tô vivendo. Que esqueci você, que me livrei daquele amor. Hoje eu posso dizer que sou outro rapaz, e você nem um pingo de falta me faz. Eu tô feliz, tô renovado. Pra bijar eu tô livre, mas pro amor tô bloqueado. Sem compromisso, despreocupado. Só ouvindo o nó do paquera no som do meu carro. Bebendo mais, chamando menos. Se você pra pegar no meu bem, fica me prendendo. Bebendo mais, chamando menos. Pelos bares da vida curtindo assim tô vivendo. Bebendo mais, chamando menos. Se você pra pegar no meu bem, fica me prendendo. Bebendo mais, chamando menos. Olha o bebê com nós, porque é uma. Acho assim, mamãe.